Delta 3226, aproximando-se do ponto de espera da 190, pronto. 3226, após o pouso da aeronave na curta final, a linha mantém pista 10. Após o pouso da aeronave na curta final, a linha mantém 190, Delta 3226. Boa noite, 96, para João Pessoa 370. Afirmativo, tá gente, da informação Bravo. Autorizado para João Pessoa 370 ao nível pela Upper Whisk 58. Decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5435 no transponder e 119.8 o controle. Autorizado, João Pessoa 370, decola da 10 com curva à esquerda, saindo da Puca, na hora caiu, na Upper Wing 58, transponder 5.35, controle 1198, ou 1896. Seu cotejamento correto para pushback e acionamento, me chama na 118.6. Sim, digo 1896. .809 da web, no solo agora aos 35, vai livrar a direita, prosseguir via Alfa Kilo, vai cruzar o pátio 3 e prosseguir para o Finger 04 no pátio principal. Sim, a gente livrou a pista Alfa Kilo, prossegue para o 04 no pátio principal, 5809. M65. 1-2-6-8-5-3-3-6-5 no 7 no pátio. Livre decolagem na 03-2-2-6. Boa noite, chegada Mari, desse mantenha 4.000 pés, 1-0 no 4 ajuste. 4.000 com 1014, na 3-5-2-0. .3226, decolou agora aos 37, 119.8 controle. 19.8 pro controle, 7-3-2-2-6, boa noite. Boa. 7-4-6-4. Salvador, boa noite, 7-3-2-2-6, decola cruzando 2.000 na saída Puca de Barão. 3226, boa noite, submantenha 370, saída Puca. A Puca, tá 3226. Alfa Dogo no 606, gate 5 pushback acionar. Azul 4178, pedido informações, codifica CROA 050 por 5 milhas. Autorizada, 050, Azul 4178. Azul 4178, litro de informações, tem condição de aprovar a Duna. Ok, voo e Duna, desse mantenha 2000, informa o localizador, Azul 4178. Voo de Duna para 2000, vai informar do localizador, 4178. Paulo, o gol 1896, 2010, pronto para. 1896, vai aguardar, eu já autorizei o cara na remota 13 a pushback, ok? É o número 2 no setor. Chegou 1896. 746, passa a Duna, livre LS, torre 118-6. Obrigado, bom serviço. Estou em Salvador, bom dia, WebJet 6746, localizador. 6746, bom dia, reporta marcador externo, baixado travado. Chama ali. Quero autorizado, voa Duna. Voa Duna. Passa 160, chama o centro em 12685, alterna 13365. 1285, 12365, centro recebe até 3226, boa. 520, desse mantém 2000, reporte passando Duna. 2000, reportará Duna. Tower 35317. Go ahead, sir. I'm sorry, man, but we are expected to spend more 2 minutes for delay for push and start up, okay? Okay, and to maintain position, I will clear the aircraft to gate 210, okay? No problem, I apologize. Nove meia autorizado, puxa, chama táxi. Chamar a táxi, voo 1896. 1896, por gentileza, quando me chamar pro táxi, chama na 1186. Ciente, voo 1896. 190 graus com 99. Pousada 076746. Azul 4178 no ILS da Monozero. 4178, complete final ILS, torre 118.6. 118, 4178. 5. Autonomia de 2 horas e 20, alternando Salvador, Bahia. Prossegue via Juliette Alfa e chama pronto no ponto de espera 1896. Juliette Alfa, chama pronto, ponto de espera 1606. Now we are red and available for push and set up remote on 35317. That's 217, okay, stand by. Your number 2 is the sector. Now your number 25317. Torre Salvador, azul 4178, final no 0, boa noite. 4178, muito boa noite, é o número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guardando pista livre, 4178. No solo aos 46, livre à direita, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3. A sua posição é a 08 no pátio 3, atento ao sinalizador. 08 no pátio 3, Alfa Kilo, pátio 3, tá? Tô livrando. No 78, tem livre pouso na 10, banda de 100 graus com 99. Livre pouso na 10, azul 4178. Torre, o gol 1896, na frente do ataque com 92 a bordo, autonomia de 2 horas e 58, alterna a Fortaleza. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 1896. Seguinte, Juliette Alfa, me chamará pronto dentro do ponto de espera, 1896. Five 317, clear to push back and set up, come for taxi. Five 317. 3520, complete final ILS, 218.6. 8.6, tá já? É. 8 no solo, aos 49, livra à direita, prossegue via Alfa Kilo, vai cruzar o pátio 3 e prosseguir para o Finger 01 no pátio principal. Afirmativo, direita, Alfa Kilo, cruza o pátio 3, confirme o Finger? 01 no pátio principal. 01 no pátio principal, obrigado. 4178. Rodo, é o TAM 35. 3520. 3520, check 30, em livre pouso na 10, vento é de 100 graus com 7 nós. Achado travado, em livre pouso, 3520. And about for taxi 5317, people on board 07, endurance 4 hours, 10 minutes, alternate zone release. Hours and 10 minutes? 4 hours. Okay, approved taxi via Juliet and Alpha, Comi Road Point ready. Approved via Juliet and Alpha, and Colleen ready, 5317. 4178, por gentileza, me chama na saída do pátio 3. Após a passagem do tráfego da TRIP, que está prosseguindo para o ponto de espera, está autorizado se prosseguir para a pole position. Afirmativo, vai aguardar a passagem da TRIP e prossegue para o 014178. No solo agora aos 53, livra direita, prossegue via Alfa, Kilo, vai cruzar o pátio 3 e prosseguir pro Finger 11 no pátio principal. Alfa, Kilo, cruza o pátio 3, prossegue pra posição 1-1, o TAM 3, 5, 2-0. Salvador, Gono 606, pronto, ponto esperando no zero. Gono 606, autorizado a alinhar e decolar pista 10, o vento é de 100 graus com meia dúzia nós. Ali decola no zero, gol 1606. Morte. Demais. Gol 1896, ali mantém pista 10. Ali mantém gol 1896. T5-2-0, descendo, bate principal. Change 3520, prossegue para 11. Prossegue para 11. Salvador, boa noite, na 3170, desde a informação Thiago. 270, boa noite, chegada a Mari, desse mantenha 2000, ajuste 1014. Afirmativo 2000, 1014, na 3170. Salvador, muito bom dia, Gonal 606, Pucaracaju. 606, submantenha nível de voo 350, saída Puca. 350, perfil Puca, Gonal 606. Noite 96, tem livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 7 nós. Tower 5317. Wolf 1-1-8-1-0, ready. Capture and 7, clear to line up and wait, runway 10. Line up and maintain runway 10.217. Norte 96, decolou 59, 119-8, controle, bom voo. 19-8. Controle 896, buenas. Nove e meia, suba o 370, saída Punca Vigilância. 37 na Punca Vigilância. 517, clear to take off runway 10, wind 100 degrees, 08 knots. And proceed to trend, clear for take off 5317. Five 317 airborne at 01, contact approach 19.8. 19.8, how long, ma'am? Woman, sir. Ma'am, mademoiselle, madame, bye-bye. Thank you. Faz transferência no 606. And Salvador departure, get it into 5317 Phantom 1700 Grand 360. Bomb departure retail, sir. Trip 5317, clave maintain flight level 380 on normal departure, the radar surveillance. Cleared into flight level 380 5317. Curo 606, passa 170, chame Recife em 12685, alterna 13365. 12685, 3365, boa noite. Boa. Com 3170 autorizado, voa duna, informe localizador.